Hoje o clima tá blue, house alugada, verde do bom e as donas sangradas. Hoje o clima tá blue, luz apagada, depois da zero, esquema é marcado. Hoje tem social, hoje tem social, hoje tem social, hoje tem social, nessa Babilônia. E a minha prata reflete nos olhos dessa menina que me jurou amor vagal por uma noite, por uma noite, por uma noite eu vou viver. Barraco à meia luz, garrafas de uísque vazias no carro negro é me fazem lembrar que as lágrimas passou, que hoje nessa porra vagabundo nós é mais do que merecedor. Vejo com gosto de cannabis, papola, flor de lis, perfume de Bob, maloqueiro apaixonado. Meu mundo é meu frevo é meu mundo, onde olhares de malícia se destacam no escuro. E ela dorme de dia e faz amor comigo à noite, me acota meus amores, meu sexo, minha prisão. THC na mente pra abrir o coração, noites de frevo nessa porra nunca foi. Hoje o clima tá blue, house alugada, verde do bom e as donas sanhadas. Hoje o clima tá blue, luz apagada, depois da zero, esquema é marcado. Hoje tem social, hoje tem social, hoje tem social, hoje tem social, nessa Babilônia. Social no 12, mais uma festa exótica, celebração da noite, uísque, blunt e vodka. São várias de shortinho, de salto 15 erótica. Se o frevo não tem fim, é que ele exige lógica. Mas essa noite o neon clareou o breu, vi as gostosas rebolando, meu sangue aqueceu. Provei da brisa que os moleque no quarto acendeu. Pra mim tá sussa, cara pulsa demais o judeu. E hoje o clima tá blue, planeta China, hidropônico combina. Sua visa, sua retina pras mina. Entra no clima, tem ice, anfetamina. Pra acabar com essa rotina, desanda e desbaratina, demorou. Vamos cruzar na madrugada de vez, em todas 24 horas do mês. Comece às 6, faça suas leis, até às 10 da manhã do hoje chinês. O clima tá blue, house alugada, verde do bom e as donas sangrando. Hoje o clima tá blue, luz apagada, depois da zero, esquema é marcado. Hoje tem social, hoje tem social, hoje tem social, hoje tem social, nessa Babilônia.